Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e não sei mais o que, porque o Maurício não tá aqui, né? Mas eu vou aqui conversar com a mãe de nada sobre os meus assuntos. Hoje são os meus assuntos. Vou começar falando, primeiro destaque do Língua de Trapo de hoje, vai pra Regina Duarte, a eterna namoradinha do Brasil. Falou, Alberto, é uma senhora já, pra ser bem que muito bonita e muito enxuta, é verdade. Nisso você tem razão. A Regina Duarte tá aprendendo a tocar piano para poder interpretar a Chiquinha Gonzaga. Ela passa horas e horas se dedicando ao piano e diz que tá adorando, mas deve ser uma delícia mesmo. Ela diz que tá gostando tanto de tocar piano que vai continuar, não quer mais parar com essa história de ser pianista. Agora, interessante é que a mãe da Regina Duarte era professora de piano, mas só agora, por causa de uma personagem, a Regina tomou gosto pela coisa. É aquela coisa, santo de casa não faz milagre, não é verdade? Então vou falar com a mãe de nada. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, estamos aí, né, Barbosa? O estúdio tá legal hoje, tá, hein? Tá lindo o estúdio hoje, é, né, mãe? Principalmente porque aquele outro não tá aí. Ah, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Ele foi pra Vitar, ficou rouco, né? Ganhou essa licença, prêmio. Isso é castigo. Né? Não, é castigo nada, mas não inventa. Isso é castigo, olha. Ele tá muito bem, tá nos ouvindo agora em Vitória, no Espírito Santo, curtindo aquelas terras bonitas de lá. É, mas a gente estamos aí, né, Barbosa? É verdade. O Natal chegando, né, meu? As vendas em cima do muro, as contas vencendo. Vamos ver, né? Vamos ver, né, a mãe? A esperança é a última que morre. É verdade, mãe. É como diz o ditado, hein, Barbosa? Qual o ditado? Se correr, leva o tombo. Se ficar, o bicho pega. Não, não é isso não, mãe. Não é isso não. Se correr, o bicho pega. É. Se ficar, o bicho come. Bom, o negócio é ter sempre o pensamento positivo, hein, Barbosa? Isso, mãe. Vamos lá, então, no comercial do Dinada Shopping. Meu amigo, opa, epa, opa. Mãe de nada. Peraí. O que foi? Eu nem fiz a primeira pergunta ainda. A senhora já tá com esse jabá aí? Eu se confundi. Segura, mãe. Segura. Eu quero saber o seguinte. A mãe da Regina Duarte era professora de piano. Por que só agora a Regina Duarte resolveu também tocar piano, hein? Hein, ô mãe de nada? Não tá muito tarde pra isso, não? O que a senhora acha? Ê, Barbosa! Olha a pianada aí, meu! Isso, mãe! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! Que é isso, mãe? Logo de cara uma pergunta assim, com esse grau de dificuldade, hein, Barbosa? Fala, mãe. Pergunta complicada, meu. É. Pergunta que requer um pensamento direcionado pro mundo instrumental. Isso, mãe. Muito bem. Mas tá indo bem mesmo. Deixa eu ver aqui. É. Regina Duarte, né? Isso. Olha, aprendendo a tocar tuba? Não, não é tuba, não, mãe. Não. Piano. Ah, piano. Aprendendo a tocar piano. Isso. Não é? Olha. A mãe dela era professora. Exato. Só agora ela resolveu tocar piano? Isso, mãe. Olha, Barbosa. Ah, Barbosa, agora eu tô... senti tudo. Sentiu tudo. Olha aí a sensitividade. Eu senti, Barbosa. Quem já sentiu, mãe? Ainda tô sentindo, pera lá, meu. É. Tô sentindo que eu vou ter que te cobrar essa pergunta. R$50 Que 50? Ô, mãe, para de enrolar. É uma pergunta muito difícil. Não, a gente já conversou sobre isso. Aqui a senhora faz o seu quadro. Absolutamente de graça. Responde as questões dos ouvintes, as nossas. Já tá combinado isso. Para de enrolar, mãe. Tá legal, meu. Para de enrolar. Não precisa ficar nervoso. Não tô nervoso, não. Vambora. É muita pressão na minha cabeça. É muita coisa na sua cabeça. Vamos né, lá, mãe? Regina Duarte, né? Isso. Piano. Isso. Olha, Barbosa, vou ver nos dados. Ah, nos dados? Vou ver nos dados mágicos que eu tenho aqui. Tá bom, tá bom. Deixa eu pegar os dados. Ô, Bruno, pega aí os quatro dados aí. Eita, esse garoto, olha, vou te falar, ovo cozido, ele adora. Que ovo cozido o quê, mãe? Para com isso. Vamos lá, deixa eu jogar aqui os dados. Joga os dados aí, mãe. São quatro dados cabalísticos. Quatro, não eram dois, mãe? Era dois, mas era um dado macho e uma fêmea, eu deixei os dois juntos, nasceu mais dois. Não é nada disso, mas joga os quatro dados. Vamos então, lá, tá, sem deixa detalhe. Eu jogar os quatro dados. Joga, aqui. Joga. Opa. Ih, olha. Caíram todos no mesmo canto, mas você é boa nesse negócio, hein? Joguei tudo de uma vez só. Maravilha. Esse negócio de dado eu sou boa, viu? A senhora é boa nisso mesmo. Eu adoro dado. Não, mas sem detalhe, vambora. Vamos lá, deixa eu ver o número aqui. Olha, um deu 10, o outro deu 10, o outro deu 2, o outro deu 2. 24. Ah, não é possível. 24, Barbosa. Primeiro, senhora, é a única mulher que tem dado que tem número 10, né? É. Segundo, tá sempre 24 esse negócio, Barbosa, mano? Você não entende, meu. Esse dado é cabalístico. Ah, tá bom. O dado cabalístico não é um dado convencional universal. Tá bom. Entendeu? Mas, tá, tá. Que quer dizer esse 24 dos quatro dados, mano? Olha, vocês querem saber se a Regina Duarte já passou da idade de aprender a tocar piano? Isso! Barbosa, pelo número 24 cabalístico da numeração chinesa. Sim. Não existe idade pra tocar instrumento. Ah, muito bem, mas eu acredito nisso também. Isso, eu tenho um sobrinho, por exemplo, de 15 anos. Sim. Que ele sempre vai pro banheiro e fica lá soprando a gaita dele. No banheiro. Entendeu? Ele gosta, ele quer ser músico. Quer ser músico. É, então todo mundo deve, inclusive, de fazer que nem o Cacalo Patuí, por exemplo. O que o Cacalo faz? Ele leva a vida na flauta, né? Que o Cacalo leva a vida na flauta? O quê? Ô, mãe, o Cacalo rala muito, tá bom, mãe de nada? Rala trabalha muito. É muita coisa pra cabeça dele, mas ele trabalha muito, viu, mãe? Rala muito, Tá, mas de qualquer forma, obrigado, mãe. De nada, mãe. Tá certo. Mãe, vamos então pro segundo destaque de hoje. Não tem campainha. Pode parar com a campainha, porque hoje é o Barbosa que tá aqui. Ô, Chuquinha, para! Para, mãe, calma. Eu mandei Deus. Para, Paulo. Olha aqui, eu vou arrancar a Chuquinha dele. Calma, mãe, calma. Eu vou despelar a cabeça dele. Pronto, já desligou. Só mandou desligar a campainha. Seu já desligou. Seu careca abusado. Por que só mandou desligar a campainha? Aí é homenagem a você, Barbosa. Ah, que obrigado. A campainha era só pro Maurício. Ah, tá bom. A campainha é só pra flamenguista mala. Você é Botafogo e é meu querido comunicador. Ai, ai, ai, tá por bom. Isso que eu mandei tirar a campainha, mas esse cara aí, ele... Tocou a campainha, ligou a campainha. Vai tá bom, tocar no ouvido da sua avó. Tá, mas vambora, mas vamos ao seu reclame, o seu comercial. Vamos lá. Horário reservado de grátis para as ofertas do Dinada Shopping. Sim. Vamos lá, música por favor, Paulinho. Música, Paulo Roberto. Barbosa, corta o salário dele, não, por favor. Não, vou cortar o salário dele, não. Olha. Tô até devendo uma grana pra ele, tem que aumentar o salário dele. Você esquece que a sua filha gostou muito de mim. Tá, isso aí a mesmo. Natália. É, isso viu? Aí, é verdade. Põe aquela musiquinha. Sou Chuquinha. Por favor, Paulo Roberto. Babusa. Não chora. Ele tá me implicando comigo. Ah, não põe essa música não, Paulo Roberto. Eu vou embora daqui, meu irmão. Põe aquele disco de música japonesa. Tá me chamando de vaca. Não, mãe, para. Dá bronca nele, meu irmão. Tá aí, pronto. Já consegui convencê-lo, tá aí. Dá bronca nele. Tá bom. Vamos lá. Meu amigo, minha amiga. Hoje você liga para pedir o que você quiser no Dinada Shopping, porque hoje o tema é livre. Você liga para conversar com a gente sobre o que você quiser. Mãe. Ei, tema livre, repito. Que tema livre? Ligue já para o telefone mais famoso da galáxia. 7171 no ramal 171. Tema livre. Sim. Ui, o que, mãe? Ô, Barbosa, você não faz a tribuna às vezes com o tema livre? Tá, quem ligar pro Dinada Shopping pode bater papo com a senhora. Não é bater papo, é pra dizer que é comprar qualquer coisa. Não é bater papo aos cularinhos, que eu não tô aqui pra jogar conversa fora. Tá bom. E aí, essa ligação custa quanto, mãe? O preço do produto que você escolher com o tema livre, sim, a gente calculamos na hora o preço pra você. Que e bom. Você paga apenas a taxa de calculamento telefônico. A taxa da ligação. Isso, é baratinho. Quanto? R$19,99. 20 pratos, uma ligação. Ô, mãe. Não, 20 pratos. Pra ser feliz. Papai. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Que isso, vambora, mãe. Vamos pro segundo assunto, então. Vamos então ao segundo assunto. Vai carta, lá, carta de uma ouvinte. De uma ouvinte, ô. Nem tive tempo de ler ainda essa carta. Vou ler aqui de cara pra senhora. Lê tá ao vivo, vamos lá. Deixa então. Deixa eu ver aqui, é a carta da Cleia Botelho do Irajá, que diz o seguinte. O que que a Cleia diz? Ouvinte, não põe a galinha na hora do vivo. Não pode colocar, ele fica com o dedo sobrando ali. Ai, mãe de nada, ela diz o seguinte aqui, a Cleia diz o seguinte. Cleia. Vai mandar beijo pra Cleia, não, mãe? Ô, Cleia, lindinha, beijo. Tá, para, Paulo Roberto, que coisa. Vamos lá. A Cleia diz o seguinte, que tá prestes até cuspi aqui na mesa. Tá prestes a se casar. Pega o pano de chão. Não, já enxuguei aqui com o meu lenço. Já. Isso. Tá, Cleia diz que tá prestes a casar. Já tá até grávida. Ai. O nome dela é Cleia Botelho, o noivo chama Jonas. Como que é, babosa? Vai valendo. Jonas Pinto. Sim. Tá? Carta interessante dela, hein, Barbosa? Não vai dar certo, senão. Não, você quer deixar lá essa carta pra depois, mãe? Não, Barbosa, ouvinte. Não, só não responde essa carta. Ela ri. Essa Barbosa, mãe é safada. Você falou mãe, que o ouvinte... é safada. Você falou... Que azar o meu de pegar essa carta agora. Você isso... falou que o ouvinte manda, Barbosa. Olha, a Dani já tá vermelha ali, de tanto rir, ó. Sua irmã, ó. Não vai dar certo, mãe. Ó. A Cleia. Eu faço questão de responder essa ouvinte. Tá, porque essa ouvinte tem um nome muito simpático, tá a bom, Cleia. Tá bom. Vamos lá, como é o nome dela? Cleia Botelho. Ah, e o futuro marido? Jonas. O que que ela quer saber? Jonas o quê? Tem que saber o nome todo, Barbosa. Porque senão... Jonas, Jonas Pinto. Sim, o que que ela quer saber, Barbosa? Ela quer saber qual é o melhor nome pro filho que ela vai ter, que ela já sabe que é menino. Ei, Barbosa. Essa consulta aí, olha, é a melhor carta que eu já vi hoje. Não é melhor nada, mãe, você vai dar uma confusão danada, tá legal? Deixa eu ver, pera aí, só um minutinho. Não fica assanhada não, tá bom? Barbosa. Muito cuidado aí, hein, fica... dona, senhora, dona mãe de nada, Barbosa, tá bom? Barbosa, fica tranquilo, meu, que tudo vai dar certo. Eu acho bom, hein? Olha, é a carta da Cleia Botelho, né? Com Jonas Pinto, isso, marido. Isso. Ela quer saber como vai ficar o nome do garotão. Exato, mãe. Bom, Deixa eu fazer as contas aqui. Passa as contas aí. Bom, Cleia 8459, vai Botelho do Jonas, né? Do Jonas, que é o sobrenome dele, é Pinto Coelho. 459, 18, resguardada de 5. Ah, Barbosa! Que é, mãe? O melhor nome pra esse garoto que vai nascer. É o filho da Clélia Botelho com o Jonas Pinto. É o somatório dos dois sobrenomes que fica Jonas Botelho. Epa, opa, opa. Senhora dona mãe de nada, eu avisei a senhora, hein? Mas, opa. Mas por que que cortaram o microfone aqui? O mãe de nada. Oi, Barbosa. Vai mandar essa resposta pra nosso ouvinte. Nada, viu? Não, não vai, precisa não. Analisar nada, tá bom, mãe Mas de eu nada? Eu ia falar o nome dele. Eu sabia que não ia dar certo. Ah, eu vou mandar por cá. Obrigado, mãe. Manda por cá. Eu obrigado, mãe. Nada, e nada, que meu. Coisa. Ô, Barbosa, é o nome não. Francisco Barbosa e seu programa.